Lá vem o pato, atatiapatacuá. Lá vem o pato, para ver o que que há. Lá vem o pato, atatiapatacuá. Lá vem o pato, para ver o que que há. O pato, o pateta, pintou o caneco. Lá vem o pato para ver o que há. Lá vem o